noite. Sintoniza a Radar. A posição é a habitual, 97.8 MHz para radiodifusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. É o início de mais uma semana de contactos por aqui entre as 23 e a 1 da manhã de hoje, a sexta-feira. Bem-vindos. As iniciais de mais uma semana inteirinha de contacto entre as 23 e 1 da manhã na pontinha da Antena Radar. as boas-vindas entregues aos Kings of Leon, Only by the Night, com Closer, Crawl e até mesmo Sex on Fire. 25, a nova Toca do Lobo na Radar. Estão as iniciais da edição que une as noites de segunda para terça-feira. Foram todas dos Kings of Leon e do mesmo álbum Only by the Night, Closer, Crawl e Sex on Fire. Atira linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Como é habitual, a Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão é mais uma retoma de assuntos de semanas ou meses anteriores. Acontece às 23h30. É tempo de agitar os New Cuts. Fires of Rome. Break you. se bem que seja apenas o arranque da edição dupla hora de Feriado 25, a nova toca do Lobo aqui na Radar. É tempo de nomes novos, New Cuts, já estamos em fevereiro de 2009. Soaram os Fires of Rome, Love is a Burning Thing. E aí vem outra. Eagles of Death Metal. Bouncing on to me, going to let you go in your way. For me to be, oh, oh, baby, bouncing in, I want your pussy bouncing on to me. Feriado 25 aqui na pontinha da antena radar. Duas inscrições nos New Cuts, Fires of Rome e Eagles of Death Metal. Se bem que temos uma ligeira impressão de que já rodámos, mas se calhar noutra morada, estes Eagles of Death Metal. Dois títulos ainda para os Scots, Glass Vegas. O GL vem de Glasgow, certamente. Flowers and Football Tops. Geraldine. A seguir, primeira das rubricas fixas em Viriado 25, o Tiralinhas com Ana Cristina Ferrão. You say to consume

get out of here, pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies and goes to jail. Pass the silver bridge, over the silver bridge, when nothing but a once in a bit. Oh no, oh no, oh no, oh no. Para trás mais um Tirolinhas, primeiro de uma série de 5 esta semana no horário habitual de Viriato 25, aqui na Radar às 23h30 com Ana Cristina Ferrão. Retomamos o som musical, entenda-se com Andrew Bird, ou nova versão do álbum. Andrew Bird, que está também presente na feliz compilação Dark Was the Night da 4AD para a organização Red Hot. Os Pontos Negros, ou melhor, os Pontos Negros, magnífico material inútil. Faz-me querer tornar-me num fóssil. Ah, feriado 25 de noite dentro na Radar, caminho da nossa habitual colher de blues, acontece habitualmente por volta das 23h45. O disco andou desarrumado, reencontramos os pontos negros, foi o título do tema para o álbum estreia, magnífico material inútil, fica ainda rock e down. Colheres Blues desta semana e provavelmente também da próxima, já que se trata de um CD duplo e a cobrir um span imenso de datas e de cidades: New York, Chicago, Memphis, Dallas, 1920-1943, com uma particularidade, o foco ser todo em mulheres. O título é exatamente Women in Blues. A nossa primeira convidada hoje é Mamie Smith. Thank you. Colher de Blues esta semana com a edição genericamente chamada Women in Blues. Mammy Smith foi a primeira inscrição. O nome mais familiar, Bessie Smith. De reparar que as datas de captação vão de 1920 a 1943. What he had to made it awful hard. He bought my first jacket and he made it awful hard. Then he put in the bacon, it overflowed the pot. Melhor de Blues, com a primeira inserção da nossa dedicatória desta semana, Women and Blues, New York, Chicago, Memphis, Dallas, 1920-1943, Mammy Smith, Crazy Blues, Bessie Smith, Empty Bad Blues, e ainda para ficarmos com três senhoras Smith, Clara Smith, Shipwrecked Blues. Sons que nos vão levar até à meia-noite. É Feriado 25, nova toca do Lobo na Radar. Mas dizem que vêm de Espanha. São um grupo pop, mas têm formação de orquestra. Voltam a Portugal com a pergunta Who Killed Harry Houdini? E a resposta promete ser bombástica. I'm From Barcelona, ao vivo no Lux. Uma celebração coletiva ao ritmo da festa que vem do frio. From Barcelona, 28 de Fevereiro, Lux. Apoio, Radar. Bilhetes à venda. Olá, boa noite. Sintonize exatamente a Radar. Começa aqui a hora complementar de Viriado 25, nova toca do Lobo, pontinha da antena Radar 97.8 MHz. Online www.radarlisboa.fm. Convosco até à uma da manhã, rubricas fixas a cumprirem-se. À meia hora, o Boomerang. E no Ponta da Língua hoje, um tópico que temos adiado sucessivamente por não dispormos do CD que finalmente, ou de que finalmente dispomos. Referimos a Everlast, Love War and the Ghost of Whitey Ford, já que tínhamos aqui na manga um CD entrevista que nos ajudará a fazer uma rubrica esplêndida de ponta final de emissão. A não perder cerca das 0:45, 0:50 aproximadamente. E E ela está com Let Us Home from the Garden of Stone. Everlast. Sitting restless under the moonlight. I know I'm getting ready to kill. They say we're going in with the daylight. My, I don't want to, but I will. Na ponta da língua final de Viriato 25, cerca dos 10 minutos para a 1 da manhã. Soltas, segunda hora, a Boomerang às 0h30. A Franz Ferdinand, Ulysses. I'm Mais uma esta noite, terceira nos New Cuts, Hush Harbors. Thank you. 25, mais uma inscrição nos nossos New Cuts. Esta noite a emissão foi rica, teve 3, 2 na primeira hora, uma agora com os Ash Arbas e What a Second, What the Second. Bad for Lashes. Cerca de 13, 14 minutos a Boomerang, onde retomamos o tópico iniciado na sexta-feira, ou mesmo sábado da semana passada, já era meia-noite e meia, portanto era sábado. And Amends to an End, o tributo de uma série de bandas e artistas às canções da Joy Division, as idades radar. Esta semana o palco radar divide-se ao longo da semana até chegar ao compacto de sexta com uma atuação pesadona em palco e na Bélgica em 2008 para Tumana DJs e Soul Wax. O álbum de família da semana passada, os Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, tem uma retoma imediatamente após a 1 da manhã e do nosso término por hoje. E depois há outro álbum de família esta semana. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. O álbum de família desta semana regressa a 1987 para recordar Actually, o segundo álbum dos Pet Shop Boys. Oportunidade para recordar a história e a carreira da dupla Neil Tennant e Chris Lowe e compreender a sua influência na projeção da pop feita à base de sintetizadores. Álbum de família com Tiago Castro, primeira passagem larga acontece na quarta-feira próxima às 14. Actually, de quase 20 anos atrás. Sim, 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás. King's Cross. Música. Actually, de 1987, é a recuperação para álbum de família com Tiago Castro, primeira passagem larga, 14 horas, larga não inteira, 14 horas de quarta-feira próxima, os Pet Shop Boys. Estamos a caminhar para o boomerang da noite. Há, entretanto, soltas a rodar por aqui e respeitam todas a Dark Was the Night. Compilação Red Hot, cujos fundos de receita revertem para a investigação do vírus HIV-Sida. Spoon, well, alright. Got much, but it can all be yours. Through room apartment and a hot dog stand. I've been fighting in the attic with hungry ghosts. I've been busy in the common hall, ripping the plaster and sheets off the wall. I'll keep going if it takes all night. Evidence, we're alright. Gonna be, we're alright. Knew this girl was out of any cause. At the high school, really felt so lost. Had a heart attack at 25. Much too beautiful to stay alive. Cause when she woke up, no, thought so dumb. Sold her clothes, and heaven knows. There's no warmth in the free where you say goodbye. I don't wanna make that happen yet. Don't mean nothing, just some common sense. Nothing so much as if the Bobby met. Everything's well, alright. Gonna be well, alright. Everything's well, alright. Gonna be well, alright. Never again. I'll walk away, go just to hold your hand. Ain't got much, but it all be yours. Three room apartment and a hot dog stand. Just watch the atmosphere, how it goes. Sell your watch, sell your clothes. There's no warmth in the words that you say goodbye. It don't mean nothing, just some kind of test. Ain't had enough of your advice just yet. Not too much, just a Bobby man. Everything's gonna be well, alright. Everything's gonna be well, alright. We're alright. We're alright. We're alright. We're alright. We're alright. We're alright. We're alright. We're alright. We're alright. Play. A lot of the time was spent actually just trying to get sounds and trying to find sounds, invent them. Nowadays it's pretty easy. Ainda de Dark Was the Night, depois do Spoon, Well Alright, Amazing Grace, Cat Power and the Dirty Delta Blues Band. It's another Saturday. I can see the camp of chaos and the worldly body wilting under weights that can't be lifted. Looks to you for embrace. Looks to you for understanding. Understand the things you're asking. It's a slow and subtle dawning of another Saturday. Be good to the one that's near and bow down to one that's wanting. When the fearless step comes calling, you'll be ready if you've listened to the voice heard in prayer to a steady invitation. Shut your eyes when you're angry, bow your head when you get lonely on another Saturday. Indexação está mal, daí que não é nada Cat Power, nem a Dirty Delta Blues Band. Escapa-nos agora quem? Porque não temos método de socorro. Amanhã resolvemos o caso para vocês e para nós, claro. Much to carry on another Saturday. Este boomerang começou no final da semana passada, era já sábado. O álbum chama-se End, A Means to an End, The Music of Joy Division, entregue a uma série de interpretações. Rodaram na altura os Guns Against Boys com She's Lost Control, Honeymoon Stitch, Day of the Lords, Moby, New Dawn Fades e o Slow com Transmission. Hoje retomamos o alinhamento do álbum para finalizar a dedicatória em boomerang com os Codeine, Atmosphere. people like you have it easy. Face like the sun, walking on air. Haunted by your face, every street, every yeah. vitória dupla no Boomerang de sábado passado, noite de sexta para sábado, em feriado 25 aqui na pontinha da antena radar. Hoje o completar A Mendes to an End, a música da Joy Division, para uma série de artistas e bandas que quiseram colaborar nesta compilação da Hut, já bem distante, 1996. Acabámos de ouvir há pouco os Codeine, Atmosphere, Love Will Tear Us Apart, com Stanton Miranda, a contribuição ainda de Kendra Smith para Heart and Soul. Complete with all forms. final da dupla dedicatória em duas noites em Viriato 25 para a menos de uma nada música da Joy Division por várias bandas e artistas. Foram agora nos minutos finais as contribuições de Kendra Smith para Heart and Soul. Falta-nos exatamente esta, os Tortoises, e um tema habitualmente desconhecido de muitos no repertório da Joy, As You Said. Esta semana é na ponta da língua Everlast, um disco entrevista a propósito de Love, War and the Ghost of Whitey Ford. Acompanhamo-lo. Yeah, it's been about 4 years. My record deal with Island Def Jam in the States didn't work out. We didn't see eye to eye. The guy Lior Cohen, who signed me, moved to Warner Brothers, and then I was kind of left there with nobody that I even cared about, or I didn't agree with the way they wanted to do business. So kind of made, I took some time off because it disappointed me so much. And then I spent a lot of time trying to develop and get my own situation, my own label type situation off the ground, especially with the way the music business has been. You know, it's the only way to go. You know, you don't necessarily need a huge major corporation. You need a little help with distribution and a little help with promo, and you can do a lot on your own. So that combined with taking about a year and a half to make this record, it all added up. Getting dropped, it was really a mutual thing. I didn't want to be there, you know what I mean? So it works out. You know, they had an option on me and I didn't want it. They didn't really care, you know, because when a president like Lior Cohen leaves a label, he takes all his people with him, and then all these new people came in, and so they don't like me, I don't like them, why do you want to be there? And I have been making records 20 years. The first record was in 1988 with Ice-T. I've never been worried that I'm not going to make another record, because I've been making them 20 years, and nobody's going to stop me now, you know? So I'd much rather be in this looser, more free situation, because I believe, like, the record business is dead as far as CDs and record stores. It's all about this new world of the, you know, the internet and digital, and trying to figure that out, because, you know, I'm in the generation that's in between trying to adapt, you know, like these young guys are just coming out and learning it like that and putting it, you know, so it's inspiring to see the youngsters doing that, and, you know, I'm just trying to figure out where I fit in that world. Sunshine since I don't know when. Now I'm stuck desta semana em viriato, 25 minutos finais de cada edição, duplas horas, pontinha da antena radar. Everlast, Love War and the Ghost of Whitey Ford, os sons do álbum e os sons de uma entrevista do próprio Mister. Boa noite, tchau, brinquem muito, mas always take care. Ride with the devil, hide with the law. I got no pistol, ain't got no sword. I got no army, ain't got no land. Ain't got nothing but the stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. Ain't got nothing but the stone that's in my hand. You say you want a revolution, we'll get on board. We'll start a new crusade, we'll start a holy war. Don't need no order, don't need no plan. I don't need nothing but the stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. I don't need nothing but the stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. I don't need nothing but the stone that's in my hand. Jets, you drop your bombs, you kill our fathers, you kill our moms, kill our brothers and our sisters and our uncles and our aunts. Still I'm fighting with the stone that's in my hand. Runs the gutters, smoke fills the sky. Every son that suffers, every mother cries. So if you had enough and are ready for your stand, I'll be waiting with a stone that's in my hand.